Londrina. O prejuízo com o vandalismo na cidade de Curitiba vai muito além do que se vê nas ruas. Rabiscos indecifráveis. Pichador sobrevivente das ruas. Missão de hoje, destruição da capital. Os pichadores vão preencher nesse espaço, entendeu? Na arte da pichação. Rezando pra não trombar nenhum policial. Mais de 120 pessoas em flagrante. Artistas urbanos. Pra quem denuncia, fica a esperança de ter o estrago reparado.